Esse vídeo é sobre acessibilidade, e nele é representado pelo João Vitor. O João Vitor é deficiente físico. Ele usa uma cadeira de roda para se locomover para ir até a Escola Primavera. A escola fez a adaptação para receber o João Vitor, para ele poder ter acesso à educação. Foram instalados tais como rampa de acesso para pessoas de portadora de deficiência se locomover e também fez a adaptação da cadeira. O vídeo mostra a dificuldade para a convivência, então a escola fez a adaptação para poder receber os alunos que têm a deficiência.